Da 4, prossegua. Desvio, desvio, desça para 13 ao pés, ajustamento 13, reporte de condições, Maduna. 4196, desça para 2 mil pés, ajuste meio 13, liga elétrica, pode ser localizador. Decorado 04, controle 08. 208 com controle, 5447, boa. Controle Salvador, muito boa tarde, o 35447 está passando agora 900 pés no perfil da Momo. Gente, suba o 200, sai da Momo, 35447. 200, perfil da Momo, 5447. Pronto, que os valeu. Patrono Almeida. Patrono Almeida, LVLS, chame Torre, 118, decimal 95. 5447, radial ideal para barreiras. Boa tarde. 4116 da Azul. Cheque trem, reporte baixar travado. Vai reportar, patrono. 3283 mantendo proa devido à formação em Arbor. How rich are the template level 150? 3283 da TAM, direto elétrica, está livre. Grato. Mike, papapapa, Almari Arrival, descent level 050, Canet 1013, expect electric ray, runway 10. Ok, descent 050. 4116, pouso autorizado, pista 10, vento no 50 graus, 059. Pouso na 10, 4116. 164, desça para 2000 pés, ajuste 0013, liga elétrica, reporte localizador. informação. Para a saída da Eureda Mosca, Mike, eu acertando o litoral. Alô, localizador, gol 1164. Gol 1164, Liga LS, chama de torre 11895. 29, obrigado, até mais. 1164, boa tarde. O 1164, continua a aproximação, aguarde pista livre, ajuste 1-0, 1-3. Gente, aguarda. Autoridade Guarulhos, nível 360, Biel, peso 1-0, após bridge, após o peso 1-6, Belo Horizonte, direto trim, de acordo com a alta prioridade no plano de voo. Decola pistão 1-0, com primeira curva à direita, na saída da Eoleta, Mótica, Maestro, Estação, Vitoral. 3-1-D, 5-0, 1-1, não comprou nenhum, 1-2-0, 2-1-8. Mais papá, para o request direct, Juna. 049 Profile heading 020. Ok. Heading 020, no problem. Roger. Radar vector, heading 020. This and maintain 3 counts, speed connect 1013. Heading 020, descend 3000. 1013, Mike. 3283 on a receive center frequency 126.0 or 128.8. 400 via o peso 10 após o mapa direto luz e direto Barbacena de acordo com a rota prevista do plano de voo. Decola da pista 10 com primeira curva à direita na saída da Eoleta Mótica, Mike Dorsey, Tango Vitoral. Responde 5507, controle 120, decimal 8. De Salvador. Gente, 250, limite 20 metros. Tiro Serra Lima. Chame Centro Recife, 1260. 2603283. 100, via o peso 10, após SMAP, direto luxo, direto Barbacena, de acordo com a rota prevista do plano de voo. Decola da pista 10, com a primeira curva à direita, na saída da El, Leda, Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor Alto. O responder é 5507, controle 1-20-8. Correção Gol 1885, está para 2000 pés, ajuste 1013, o limite ou localizador? Mantém a proa, seu lote, dando para 2000. Confira somente a saída copiada? Somente a saída copiada? Para o localizador, esquerda, pro 140, Líder LS, pode estabilizado. 140, Líder Papa Papa, right turn, head 080, clear for LS. Right turn, 080, clear LS, Mike Papa. Agilizando o manual para decolar 5-0. 1-64, no solo 1-3, livre à direita 1-2-1-9. 2-1-9, obrigado. Sou no 8-5, 885, chame torre 1895. Tá já. Autorizada, pista 10, vento no 60 graus, 049, strip 5486. Boa tarde, torre, gol 1885. 1885, sua aproximação, vai de pista livre, QNH190-13. Uma navegação rota do presente, Mike Papa. Gente, assumindo a navegação, filho do Serra. Mike Papa Papa, descend 2000 feet, QNH1013, clear for less, 1-0. Clear less, descend 2000 feet, Mike Papa. O ponto final é Serra Índia, Quindia? Mantenha 0421 transponder e não pode ser estimado de pouso. Pulso no 884, check trem. Baixa 3 vezes. Pulso autorizado, pista 10, vento 170 graus, 039. Voo 1885. 1885 de pouso. Yes, hotel, hotel, 3. Salvador, 1895, Mike Papa, thank you. Sorry, Salvador, 35, 486, transfer. Usado na ILS da 10. Solicita cancelamento de instrumento e pousar na 17. Sente, Mike, papá, papá. Cancelado ao Zuno 6, autorizado base curta para 17, base pela direita, reporta na final, baixado travado. Reportarei, baixado travado, base curta pela direita da 17, Mike, papá, papá. Pois o pulso sai para qual parte? Aerostar. Sente. Sol 200 da presente, saída Momo. 200 na Momo. Quando possível, WhatsApp 35486. Aguarde. Guarde 1-2. De novembro, boa tarde, informação mais curta, vai número 4. Trip 5447, chame Centro Recife 12685. Recife 12685, Trip 5447. 102, confio informações? Trocou pelo comandante. base para a final da 17, baixado travado, o Mike papapapá. Mike papapapá, pouso autorizado, pista 17, vento variável 3 nós. Livre pouso 17, Mike papapapá. Tente o Guardião 02. Colagem autorizada, vento variável com 3 nós. Pode fora do solo. Salvador 35447, não conseguiu contato com o 7125-2685. 71-2545 ou então 1260, caso contrário, retorne essa. 21-45-2660-5476. 35486, direto para a TAP. Direto para TAP, obrigado, 5486. Fora do solo aos 2-0. Controle 08. Confirma por 02? Fora do solo 2-0, pode chamar o controle 1208. 1208, grato. Mike papapapá, no solo 2-1, backpack autorizado, livre esquerda, estacionar frequência livre. Salvador proibido plano diafonia, o Tibete Romeu. Agora é 1-0, tem que esperar até outra vez 06, aguardar a viatura Palmer para prosseguir até 1-0. Levou, reporte Da Lima, chame agora o centro Recife, frequência 126.0, alterna 128.8. Ocean ML 326, chega da Mare, desça para o nível 050. Siga colisão 02. Salve 02. Gostaria 2585, dá pra escutar? 2585 é a parte da introdução, hotel. 2585, confirme POB, autonomia alternativa, por gentileza. Strip 5486, chame Centro Recife na frequência 1260, alterna 128, decimal 8. 260-288, obrigado, bom trabalho. Espera 2585, autorizado, ingresso pista 190, reporta pronto, alinhado. Confirma o céu bem em autonomia? X-Ray Golf Sierra, autorizado Recife, nível 390, via 358. Via 358, a saída é curta, transição caída. Deixa eu dar uma saída com a primeira curva à esquerda. Transponder 5510, controle em 120.8. Terra, confirmando com Cajão, Mucajão. X-Ray Golf Sierra, acionamento do ponto de risco para taxa de chamamento em 1.8.5, altimetro 1.0, no trigo. Hotel X-Ray, controle. 9.5, Golf Collection, X-Ray Golf Sierra. Qual é o ocorrente? Uma centena de graus, 049, força aérea 2585. área 2585, decolado aos 30, controle 120, decimal 8, boa viagem. Câmara controle 1208, boa tarde. Controle, Corsera 2585. Corsera 2585, contato radar, saída da EL, suba 400. Corsera 2585, contato radar, saída da EL, acende para 400. Papapá, X-Ray, Golf, Sierra. Papapá para ingressar, pista 17. Vai decolar da 17, então está autorizado ingresso e reporta alinhado e pronto. Firma. Decolar, pista 17, vento na 30 graus, 10 nós. Confirme só a razão de subida após a decolagem. Tulex Rei, Golf Sierra, autorizado decolar 17. É 142, boa tarde, informação mais boa tarde, pronto, pode? É 142, autorizado de nível 350, defalta 510 com a primeira curva à esquerda na saída. Pouca transição caixa. Aerovia Peru 558, responde 5024, controle 120, decimal 8. Esquerda, fuga para o Rio, fundo guarda, estava cancelado, da fuga, está 8. Tudo viagem. Obrigado, cavaleiro. Próxima espera, próxima, chalé, meia, três, boa tarde. Lima tem pistão 1-0, Xané 63 no 5. Lima tem pistão 1-0. Controle, o X-Ray Golf Sierra decolou uns 34 na Puca, Jambo, Aracaju, X-Ray Golf Sierra. Verdade, X-Ray Golf Sierra, contato radar, C da Puca, seu 390. Vai da Puca, 390, X-Ray Golf Sierra. Na M3, 15, livre decolagem, pista 10, vento 120 graus, 099. Xenem 326, Xenem 326, LS, chame torre 118, decimal 95. 95, boa. Salvador, boa tarde, Ocean Air 6326, estabilizado LS, pista 10, e o frente pouso baixa travada. Boa, Ocean 10-3, agora a pista livre na nave da companhia, iniciando o laje. Bacana, 6326. Xenem 6315, decolou 237, controle 1208, boa. 208, boa. 6326, pouso autorizado, pista 10, vento 120 graus, 109. Livre pouso, pista 90, Xenem 6326. Pé, ó. Rosário 2585, chame agora Centro Recife, frequência 125.1, alterna 133.95. Segunda área 13395, bom voo. Meia 326, informa pista molhada da metade para o final da pista, iniciou a chover sobre o campo no momento. Já vi estando a chuva, meia 326, grato. Meia 326 no solo 39, ao livrar solo 1219. 219, grato. Meia 852545, X-Ray Golf Sierra, boa tarde. Boa. Ah, o meu direto até o Serra, foi quem chamou? Informação em curso a November, autorizado na NUC, nível 085, decolada 107, a primeira curva à direita, no corredor Axé, com restrito 1 no meu país no corredor Axé. Responder é 5016, o controle em 120.8. Eu contact que chama em 1-9-19, que só te entrou na 013. Sente a sonda, chama táxi. É com de novembro, você chamou o Paulo, o próximo passado? De novembro, como assim? O Zé Mike, o senhor está autorizado para Zé Novembro, Mike Juliette. No nível 100, decolada a pista 17, com primeira curva à direita na saída Arbo, Elefa. Responder 01173, eu controle em 120 decimal 8. Prossiga. O 017, chegada Bonf, desça para 4.000 pés, ajuste 0013. Com Índia Novembro, confirme o pai. Tiro Vira é para acionamento e táxi que chama Torre 1 no Intrisco 95, altímetro na 0 na 3, confirme o seu agora. 05? Gente, é com Índia Novembro, chame a Torre 1 no Intrisco 95. Quem chamou? 009, informação November, em aguarde. Com o Índio aguarda, coordenação com o Centro Recife. Com o Índio Novembro, gente novo, chame solo, 1219. Eu não consigo mais que aceitou o seu ponto de voo. Que na é Salvador Mendes? Então, Maria Rival, Sun Level 050, Knight 1013. Chapão Sierra, chama na Oscar para ingresso pista 17. Atento à movimentação de obra no pátio 4 na taxi. Para qual você vai, por gentileza? foi no chão. Chaneiro 6315, chame agora ao centro Recife, frequência 125.1, Roterno 133.95. Será modificado pelo centro, o senhor terá que aguardar a coordenação da nossa sala aí. Confirme, Queen de Novembro. Porta alinhado pronto, está autorizado o ingresso, porta alinhado pronto, Juliette, hotel centro. Pistão no 7, vento 1 centena de grau, 08 nós. Juliette, hotel Sierra. Informação em curso é novembro, solicito 340, confirmando? Gente, eu tenho até aprovado 340, copia ou modifica? Número 3 para a cota agora. 2009 para a cota? Autorizado INEOS nível 240 na saída oral da cola da pista 10 com primeira curva à direita. Pressão 25043, controle 120 decimal 8. Leite até o Serra 10 com Lago 49, controle 1208, boa. 209, essa é a posição para o pista de acionamento. Pelo Quebec Serra, autorizado Cairo Lorenzo, um no meu pé do corredor de saída, colando um site com primeira curva à direita. Pressão 20123, controle 120.8. Corredor Axé, um no meu pé, você pode no farol da barra. Corredor Axé, um no meu pé, você pode no farol da barra, do jeito que eu Serra. Para o acionamento, está aqui, chama a torre 118, com o nosso desconhecimento no 019. Acionamento por ponto de início, chama o nosso para o feedback, acionamento 142. Acionamento, acione 5100, chama a torre para o acionamento e ataque. Não November, chame na Oscar para ingresso na sede. Da 1-0 com a primeira curva à direita na saída da Eoleta Mótica, Mike Oscar, Tango Litoral. Responde 5047, controle 1-2-0-2-8. Resolou a certa identificação, vai na proa da posição Itácio para chegar da Mari e deixa para o 080. Go 1-9-6-6, descend to 2000, keep the next 1-0-1-3, report to localize 1-1-0. 1-0-7, reduza para 2-0-0-9. 1-0-9-0. Por 10 milhas após voa direto. Novembro, informe. 5-0-6-1. Ciente, se desejar, está livre em rota o Juliette Hotel Sierra. Nanook, ciente, aguardando a subida para o 085, mantenha no meu pé Juliette Hotel Sierra. Juliette Hotel Sierra, livre subida inicialmente para o 065. X-ray, prossiga. Colégio autorizado, pistão 97, vento 110 graus, 059 quilos, Quebec C. Gente, mantém a linha do litoral, reporte para cruzamento do campo, o hotel 03. Suspenda. 7, mantendo ainda. Proteção para 2 mil pés, ajuste meio 13, limite ao localizador. 5, 11, 9, 7. Go 1966. Go 1966, clear for left, contact tower 11895. Sorry, make it easy, approach tower 18. Confirm, please. 1895. 1895, have a good day. Go 1097, localizador curva esquerda para 120, reporte estabilizado. 2 go 1097. Serra, mil testes com repaixão. 4462, desse mantenha o nível 090. Autorizado, decolar pista 17, ventando centenas de graus, 059. 2 desse mantenha nível 100. Polo 967, número 2, detetor para condicionamento agora. Auto Tower, good afternoon, go 1966, on front of approach runway 10, gear down in Lockett. Go 1966, continue approach, we wait for landing clearance. Auto, continue approach, stand by for landing clearance. Queen de November, tá iniciando? 097, chame a torre 198, decimal 95. 19, 895, seja. 10, wind 100 degrees, 06 knots. So I'm making it land, go 1966. O Torre Salvador, boa tarde, 1097. Show 1097, reporta externo, baixar travado. Ok, já reporta. Ou 20099, escuta. Tem condições de realizar o feedback junto com o colega do que está no gate 02. Gente, aguarde o 23. 62, vou. Tem para 2. 1884, aguarde um minuto, para conta do 23. O 2009 para informação, o senhor será o número 2 para decolagem. Irá puxar para a entrada do pod 3, aceita? Estamos, Zulu. Zulu 4462, copiou? Firmo, decolagem autorizada, 17, vento 1600, 04, nós. Colega do 04. Gente, abaixo por gentileza. 009, quando ela trouxe o pistol, recorda ataque. Correction, go 1966 on the ground at 18 Zulu. Leave the runway on your right, contact ground 121, last 19. What's the 9 or so long? Falta sua identificação. O 097 passou aqui o barradão baixando. Sim, Hotel X-Ray, Salvador, Salvador. Torre Salvador, é o Papa Romeu, Hotel X-Ray. Chané 6141, mantém o ponto de espera. Hotel, Hotel X-Ray, abandone ali no litoral, não ingresse na final da 1028, reposta na através norte da Torre Salvador. Vai chamar no través norte da Torre o Hotel, Hotel X-Ray. Salvador, o 097 está na final. 7097, cheque 3, pouso autorizado, pista 10, vento 090 graus, 049. Gente, ele pouso 097. Eco, Índia Novembro, decolador 01, controle 108. 08, grato. Controle Salvador, boa tarde, de papapapai, com Índia Novembro. Eco, Índia Novembro, contato radar, submarino nível 100, saída da EL. Gente, saída pela da EL, confirme o restante da mensagem, senhor. Para o nível 100. Cliente para 100, cuide a novembro. Desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 3. Xanem 142 após o pouso do Boeing, ali em uma tempista 10. Tenho 060.